Ahora estás grabando, ¿viste que corren los números? Ahora estás grabando todo lo que... todos los ruidos, si querés hablar también. Hola. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Alguien! Hola. ¿No se siente aquí? ¿Ah? ¡Me da un...! ¡Opa, me explotaron! Agarra un chicle de aquí. Ana, ¿no tienes otro de eso? Sí, tengo. Ma, falta, falta. Hola. Hola. Fala algo, Gini. Olá. Ah, te escuta mais alto que vá. Olá. Agarra aqui, Gini. Agarra aqui. Um pouco, tá agarrando. Agarra isso. Não, não vai tocar nada. Eu quero me botar. Escuta um pouquinho. Grita algo. Olá. Escuta. Olá, Damián. Agora um pouquinho. A ver, Jenny. Tudo. Olá, Jennifer. Escuta-te. Agora me bota. Evelyn. Ai, te agarra aqui que eu vou sacar. Não, não, não. Ah, puto outro. Não. Ui, escuta.